E tem do posto casadão. É o brabo. Ficou apaixonada e falou no meu ouvido: bota, bota gostosinho. A mina pediu outra foda. Ficou apaixonada e falou no meu ouvido: bota, bota gostosinho. Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar. Eu tô apaixonada, mas não queria contar. É que ele bota gostosinho, bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no dedinho. É que ele bota gostosinho, bota gostosinho. Bota de quatro e só dá tapa no grelhinho. É que ele bota gostosinho, bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho. Bota gostosinho. E tem do posto casadão. É o brabo. Bota gostosinho. A rocha dos da louca. Bota gostosinho. Bota gostosinho. A mina pediu outra foda. Ficou apaixonada e falou no meu ouvido: bota, bota gostosinho. A mina pediu outra foda. Ficou apaixonada e falou no meu ouvido: bota, bota. Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar. Eu tô apaixonada, mas não queria contar. É que ele bota gostosinho, bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no dedinho. É que ele bota gostosinho, bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no dedinho. É que ele bota, bota, bota, bota, bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no dedinho. É que ele bota gostosinho, bota gostosinho. E bota de quatro e só dá tapa no dedinho.